primeiras coisas eram verdes ou azuis com água pela cintura. Duras esmeraldas umas, outras animais vibrantes quando lhes toca a luz. Ou mais das vezes encostados à parede do estábulo, com grandes olhos úmidos e um precipício fundo, e as nuvens são o seu bafo. E no entanto, visto à distância exata, tudo se transforma. O cenário do mundo é só um infinito espaço cheio de coisa nenhuma, e a luz o por efeito de dois deuses menores que marcam o compasso. É certo que na chuva o teu corpo anuncia, com seu distante olhar, um prazer que não cabe na estreiteza da fábula. Um céu, não duvidemos, acolhe o terno gesto que não foi. Já na parede a meio branca traço a contragosto o tempo mal passado que apodrece, e ruminante encosto ao tampo de água o bico ou pincel fosco onde surgira, de repente, nada. Os portões oscilam, e a erva adiante, se nos aproximamos. Claramente vejo como te divides num infinito número simultâneo de mundos. As palavras celebram, mudas, a água na paisagem, verde ou azul, conforme desejaste. Avanço imóvel, descalço sobre a erva, e quando fecho os olhos invade-me a luz por dentro, compacta, completa, como as coisas primeiras. Olá, meu nome é Pedro Paulo e este é mais um episódio do vosso podcast de música portuguesa, O Brandos Costumes. Hoje temos mais um episódio dedicado ao melhor da música portuguesa. Pois com o poema que está no disco do Rodrigo Leão, as primeiras coisas eram Verdes ou Azuis, ouvimos Marasmo dos Petros Castros e agora vamos ficar com o José Almada, Vento Irado, a música mais bonita que eu ouvi nos últimos tempos. Aguentem as lágrimas. Sacodem-me o pensamento, os silvos do vento irado que a porta está batendo. E como um cedro ruído, quando abate em silêncio, minha alma está sofrendo. A taça que vou bebendo arrepiam-se os caminhos, fogem os lobos daninhos. Minha alma está sofrendo e uivando à minha porta. Acordas, minha alma morta, dos mundos que fui esquecendo. Vento, vento, vai-te embora, não vistas meu corpo agora. Minha alma está sofrendo. Acordem-me o pensamento, os silvos do vento irado que a porta está batendo. E como um cedro ruído, quando abate em silêncio, minha alma está sofrendo. Thank you. Não volta na cantiga, parece a nota falsa, faz falta. Volta que não volta na barriga, comida, dança, valsa e a malta. Volta que não volta, vê se arrasca e não solta a solidão. Se não, quando der a volta e for à tasca e sair mesmo da casca da canção. O cantor só quer viver a canção de muitas vozes e depois de beber copos, quebrar vozes. Mapis, fola, tola, maquinar a maquineta do poema que amola. Toca na viola e vai à escola ler o tema do sistema carola. Mas também às vezes se contenta em torcer pela tormenta da bola. Só não aguenta que o que inventa possa ser a morte lenta de uma esmola. O cantor só quer espremer a laranja da garganta e depois de endoidecer, por estar doido é que ele canta. Canta casos, casas, capatazes, cooperativas, capitães e os cães. Ladram como vómitos vorazes, vagabundos incapazes, reféns de uma sociedade societária saciada de saudade, maldade. Mal do sal do fel, do mal do pele que só repele no grande hotel da humanidade. Volta que não volta na cantiga, parece a nota falsa, faz falta. Volta que não volta na barriga, comida, dança, a valsa e a malta. Volta que não volta, vê se arrasca e não solta a solidão. Se não, quando der a volta e for à tasca e sair mesmo da casca da canção. Matis, fola, tola, maquinar a maquineta do poema que amola. Toca na viola e vai à escola ler o tema do sistema carola. Mas também às vezes se contenta em torcer pela tormenta da bola. Só não aguenta que o que inventa possa ser a morte lenta de uma esmola. Canta casos, casas, capatazes, cooperativas, capitães e os cães. Ladram como vómitos, vorazes, vagabundos, incapazes, reféns de uma sociedade societária saciada de saudade, maldade. Mal do sal do fel, do mal de pele que o sol repele no grande hotel da humanidade. Mal do sal do fel, do mal de pele que o sol repele no grande hotel da humanidade. Mal do sal do fel, do mal de pele que o sol repele no grande hotel da humanidade. Mal do sal do fel, do mal de pele que o sol repele no grande hotel da humanidade. As barcas da esperança correm nuvens negras, mágoas tão sentidas sobre mares e rios. As barcas da vida vão sofrendo as gentes, as desilusões, mas o mundo está nos corações. Vão sofrendo a gente. Ponto foi José Almada com Ventirado, do disco Homenagem, um LP de 1970. Depois ficámos com Fernando Tordo e o Volta Que Não Volta, uma música muito engraçada. E ainda o Controle com O Mundo Novo. Estamos a ouvir aqui de fundo, já agora, Os Putos Tiveram Friado, do Horácio. Um disco instrumental bastante interessante. E agora vamos ouvir Café com Sal, uma música das Doce. As Doce têm muitas músicas conhecidas, mas algumas das mais interessantes não são essas músicas. Fiquem com as Doce. vamos ouvir as Doce e a Banda do Beco. Foi Vagabundos e agora é tempo de coisas um bocadinho mais a abrir. Também faz parte, não é? Vamos ouvir os Roquivários com Já Não Sei e Graffiti com Amor à Primeira Vista. Vamos ver se vocês se apaixonam por estas músicas. É o boom do rock português, de novo aqui no Brando Costumes. A música portuguesa para além dos hits. Já não sei. breve imagem que vivi ficou marcada tão fundo dentro de mim. O teu andar provocador, o teu sorriso encantador, deixou-me a pensar se não seria amor. Ao enfrentar o teu olhar, fiquei parado sem saber. Algo se passa sem que eu lhe desista. Nunca pensei ficar assim. Tudo mexeu dentro de mim. Foi um amor à primeira vista. Aproximei-me de ti. Convidei-te a sair. Os teus lábios disseram que sim. Dei-te a mão sem perceber. Senti o teu estremecer e abracei-te de tanto te querer. Ao enfrentar o teu olhar, fiquei parado sem saber. Algo se passa sem que eu lhe resista. Nunca pensei ficar assim. Tudo mexeu. Foi um amor à primeira vista. Aquela altura triste que deixa um sabor amargo na boca. Eu também não me quero nunca ir embora, mas tem de ser. Daqui a 15 dias há mais um episódio. Se é entrevista ou não, vocês vão descobrir daqui a 15 dias. Lá está. Não se esqueçam de enviar e-mail para pedropaus@brandoscostumes.pt se tiverem alguma dúvida ou sugestão. Eu prometo responder. Também podem fazê-lo pela página do Facebook do Brandos Costumes. É só procurar no Facebook, vocês vão encontrar facilmente. Se puderem, deem 5 estrelas ao podcast no iTunes e não se esqueçam de o subscrever, seja qual for a vossa aplicação de preferência. Acompanhem os episódios e até daqui a 15 dias, não se esqueçam de ser altamente... Para orientar. Patina.